E aí? Tudo bom? Pensador, por favor. Então, o segundo debate, ou discussão, enfim, como queira chamar, vai sobre liberdade no podcast. Basicamente, o que, já jogando aqui a ideia, eu acho que é o que define o podcast no Brasil, pelo menos. Por isso é importante falar sobre nicho, que estava citando agora, que vai ser discutido aqui. Isso é bom. Por isso, fiz questão do pensador estar aqui junto. Acho que a melhor opinião sobre isso que eu conheço, pelo menos, é dele. Principalmente quando se fala de podcast, a gente tem a questão do YouTube, que já foi citado aqui e sempre vai ser citado, é uma comparação que sempre acontece. E o podcast não tem uma puta empresa em cima, não tem alguém que fale quais são as regras, define como você vai ganhar dinheiro, define como vai ser o seu alcance. Isso tudo acontece de maneira orgânica. Então, se tem uma mídia que ela... Vou usar o termo também que eles sempre estão apropriando, anárquica, é o podcast. Ele acontece e você não tem como definir qual regra fez aquilo acontecer, porque tem sucesso, porque não tem. Você entende os meios, mas ninguém definiu essas regras. E a liberdade de podcast que a gente tem, praticamente, pode dizer que ela vem a partir disso. Então, vamos começar direto aqui com vocês sobre os podcasts que vocês ouvem, principalmente. Já que o Ganso estava pedindo a palavra aqui. Claro, claro que estava. Exato. Teve um olhar repreendedor aqui, eu vi. Bem, o Ganso aqui, o Zop, faz o podcast Chorume. O podcast é, bem, conhecido por ser muito interessante, cristão. Educativo. Educativo, perfeito, muito bom. É, exato, muito, muito rodeiro, muita linha. Horas e horas escrevendo. Fantástico. Agora, sua perna tá tremendo. Eu tô vendo, cara. Você tá nervoso? Não? Muito bom. Vocês xingam, falam pra caralho. Então, vamos lá. Outra mídia, se não podcast no Brasil, daria liberdade pra fazer isso? Você acha que tem como? Literatura de cordel não vale, tá? Cara, tem como. Teria como outra mídia fazer isso, mas não a gente. Essa é a questão. A questão que eu coloco, como o pensador tem uma visão que o podcast é anarquia, aliás, ele é anárquico, no sentido não pejorativo da palavra, no sentido uma liberdade individual de se produzir sem um grande censor, sem uma grande hierarquia, como você falou, como uma grande organização que prevê o que vai ser falado, ou prevê o que vai ser veiculado ali. O podcast, eu enxergo ele também como uma mídia que você tem que ser altamente empreendedor, você tem que muitas vezes ser oposto do anárquico, você tem que ser capitalista no sentido de você empreende, você aprende, você tem que controlar o meio de produção para conseguir passar a sua mídia. A questão é, por que eu falo que seria possível? Porque no capitalismo, o que vende é possível. Então, se você tem aí no YouTube, o pessoal agora do choque de cultura, por exemplo, eles seguem uma linha nonsense, uma linha de humor que não existia, uma coisa bem bacana, o que o Porta dos Fundos fez, por exemplo, no YouTube. Mas, é o que eu falo, existe um padrão. Agora olha para esse cara aqui do meu lado, 40 anos, careca, o cara parece um servente de pedreiro. Alguém daria uma oportunidade. Sim, alguém daria uma oportunidade midiática para esse cara passar uma ré, para passar uma ideia? Provavelmente não. Complicado. Porque já tentou, há muito tempo tenta. Há muito tempo negado. Então, o que eu falo? O podcast nos dá a liberdade de empreender. E aí de partir para ideias mais livres e anárquicas, como define o pensador. Quando eu fiz uma participação lá recitando Sandy Júnior no podcast do Pensador Louco, ele apresentou o Chorume de uma maneira que me emociona muito, que ele falou, podcast mais anarquista da podosfera, que é um podcast que não segue uma regra, não segue uma lógica, e atualmente não é comercial e a gente tem essa noção. Então, o que eu falo? O podcast dá a liberdade de você empreender o seu produto. Não importa como foi o colega ali, falou, vai montar um podcast de RPG? Pô, você monta e você aí tenta fazer o seu podcast. Você não vai ser favorecido ou excluído por ter uma grande corporação por trás indicando se o seu produto é bom ou ruim. O Chorume no YouTube não funcionaria. Não funciona porque o YouTube seleciona o que deve ser falado, porque ele acredita que algumas palavras as pessoas não podem ouvir. Algumas de cunho sexual e liberdade amorosa, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente consegue definir. Na televisão não se pode, existe. Então, hoje, a mídia podcast foi o que nos dá liberdade para a gente fazer o humor no estilo que a gente gosta. Então, eu não veria em outra mídia assim, nesse sentido. Valeu, Ganso. Prazer falar com você presencialmente dessa vez. Somos dois, desculpa, pessoal. Enfim, bastante. Você falou das pessoas não... dessa oportunidade no podcast, principalmente. Lá é um lugar onde funciona. YouTube não funcionaria. Talvez outra mídia não funcionaria. Falou muito bem, aliás. Muito obrigado, foi bem bacana. Mas a questão de liberdade que queria apontar aqui é que esse baixo alcance, e pode ser chato falar baixo alcance quando você tem podcasts que tem milhares, às vezes é um padrão em outra mídia. E aí, desculpa seu nome? Tiago, professor de história, desculpa de novo. Com certeza. Ah, foda-se, cara. Foda-se, pau no cu dessa merda e vamos lá. Enfim, você falou de ampliar, ser comercial, e talvez essa falta de alcance, e é muito chato falar isso, essa falta de alcance é o que faz o podcast ser o que ele é, essa liberdade que a gente tem de fazer tudo isso. Então, se quiser complementar ou continuar a sua discussão que você começou, por favor. O que eu digo de comercialmente viável não é nem assim, tipo, sei lá, encher com dinheiro, que nem sei lá, o Felipe Neto, mas é, sabe, ter alguma coisa assim que você consiga se manter com aquilo, sabe, porque eu acho que é uma coisa que pouquíssimos conseguem, mas uma coisa que eu fico meio abismado, assim, é se você pegar os números dos podcasts maiores e depois pegar o dos menores, não menores, assim, mas a média, é uma diferença muito absurda, assim, eu fico me perguntando por que as pessoas que ouvem Nerdcast, a maioria delas não se interessa em ouvir outros, porque se você pegar um número do Nerdcast é uma coisa absurda, assim, comparado a, por exemplo, RDMcast ou a maioria dos outros podcasts. Então, é foda, porque eles, como podcast sozinho, eles conseguem números absurdos, mas eles não carregam a mídia junto. Eu não sei o que vocês acham que isso acontece, assim, de só 3-4 podcasts conseguirem ter um alcance realmente foda e os outros ficarem assim meio... Será que é porque os temas são muito específicos? Mas acho que não também, porque tem muito podcast que é super aberto e faz, cada semana faz algum comentário diferente sobre temas diferentes e tal. Por favor. Eu queria comentar sobre os dois comentários, tanto do Ganso quanto do Thiago. Eu concordo com os dois em parte. Assim, por exemplo, o Ganso falou, a gente tem no YouTube... lugares como é que é, o Choque de Cultura, o Porta dos Fundos, por mais nonsense, como você falou, por mais escrachado que seja, eles são escrachados dentro do cercadinho, né? Eles têm um bercinho acolhedor dentro do YouTube, até onde eles podem ir, eles podem resvalar de vez em quando naquela borda, mas não ultrapassar. Isso é legal? É. Os programas não foram feitos ao acaso, nem o Choque de Cultura, nem o Porta dos Fundos, ou qualquer outro parafernália, ou qualquer outra coisa, nem uma youtuber qualquer fazendo unboxing de caixa de ovo, foi feito pensado ao acaso para ser aquilo. Eles são planejados para isso, concordo. Eles são comercialmente planejados para gerar essa resposta na pessoa que está assistindo, a vontade de assistir mais, porque, mal ou bem, variando-se, na boa, piada para piada, você sabe que você vai encontrar mais do mesmo naquilo. E o povo consumidor de veículos de massa normalmente gosta do mais do mesmo. Então, assim, enquanto economicamente viável para tornar isso um projeto de sucesso, ele tira dos produtores a mesma autonomia, que eu uso como anarquia, mas autonomia é ótima, a mesma liberdade de levar aquilo para um canto onde no podcast ele conseguiria, sem ter o bedelho, fosse financeiro, fosse de algoritmo ou corporativo, de impedi-los de fazer o que eles fazem, como acontece na televisão, no rádio, no jornal, onde quer que seja. O que não necessariamente é uma coisa ruim. Esse povo ganha dinheiro com isso. É, eles vivem disso, também disso. Eu duvido que eles consigam se sustentar só fazendo Porta dos Fundos ou o Choque de Cultura. Em compensação, perto do que o Thiago falou, o modelo disso de negócio está justamente atrelado à própria autonomia que o podcast tem, que ele não teria em outras plataformas. Enquanto no YouTube você tem o Google por trás, alavancando isso ou diminuindo aquilo, te gerando mais ou menos vídeos, te deixando monetizar isso ou aquilo, ou AdSense ou o que quer que seja, da mesma forma no podcast, reduzido o quanto for e crescendo a passo de tartaruga o quanto está, depende muito mais dos seus ouvintes fidelizados por poderem contar com essa liberdade de ajudar, como muitos podcasts fazem, o Chorume é um deles, o meu é um deles, de poder contar com um sistema de apadrinhamento, ou crowdfunding, ou o que quer que seja, e tornar isso um projeto viável dentro da sua própria liberdade, que enquanto não supremo e enchendo o cu de dinheiro de todo mundo, como acontece, está navegando para isso. Porque dificilmente depois de você conquistar um ouvinte de podcast, aquele que gosta mesmo, e eu acho que é bem o caso do Nerdcast, dificilmente você, depois de fazer isso, você perde aquele ouvinte. Tem que fazer uma merda muito grande. Cara, o Chorume não perde ouvinte. É óbvio isso. O caso do Nerdcast eu acho que é mais específico, porque eles fidelizaram os ouvintes de uma forma a que, volto a dizer, o Nerdcast, como o dentro de podcast, mas tal como o Porta dos Fundos ou o Choque de Cultura, também é planejado para fazer isso de forma a gerar uma proposta puramente comercial. O Nerdcast não é conhecido por ninguém mesmo, por dar muito feedback ou ser muito acolhedor com os ouvintes, de uma forma que outros podcasts são, como o Chorume é, como o NP é, como o Curva de Rio é. Na boa, se você segue, eu já fui um ouvinte do Nerdcast, o Nerdcast caga e anda para os ouvintes. Eles estão ali para ganhar dinheiro. Eles não têm o mesmo permeio de troca de informações que podcasts, às vezes, menores, mas com muito mais liberdade de ação no que dizer e produzir, têm. E isso eu acho uma puta vantagem do podcast. Só complementando o que o Pensador falou, uma coisa que me incomoda numa plataforma maior é porque, queira ou não, ela tem uma possibilidade de escolha sobre o que vai ser veiculado no seu produto. Queira ou não, quem controla propaganda no YouTube é o YouTube. Então, não importa o que seja o seu canal, você não tem controle sobre aquela propaganda de 10 segundos ou 15 segundos que passa antes. E isso me incomodaria no meu podcast. Imagine eu fazendo Chorume e, de repente, uma propaganda do Comfort. Não, do Comfort ainda bem, que deixa a roupa macia. Sim, eu penso. Anota aí que eu falei para mandar para ele. Não, mas por exemplo, porque manda quem pagar mais. E se daqui para frente tiver uma propaganda lá de uma igreja específica, uma religião, um partido político, ou coisas, ou ideias que são contrárias aos participantes? Porque manda quem paga mais. O que o YouTube tem, e aí até levanta uma discussão, porque o YouTube é o grande empreendedor de vídeos. O lucro vai para o YouTube. Você tem o YouTube hoje é o futebol da década de 90. Você tinha aquele moleque que sonhava em ser jogador de futebol porque ele achava que ia jogar, ganhar milhões e ficava no futebol de várzea ganhando R$300. Hoje o cara acha que vai ser o novo youtuber famoso, veja só como eu sou jovem, esse é o nome de muitos. E aí não, ele vai ficar ali, pô, na casa de 100, 200 mil views, o que não vai gerar uma receita para ele. Então, o que eu vejo aí, no podcast, quem é o empreendedor é o podcaster. O Pensador Louco, ano passado, ele tinha um patrocinador. Ainda tem. Então, o que, que ocorre? Você veicula, você fala, você vai veicular no meu podcast, mas você vai pagar tanto, porque quem manda aqui sou eu. Ou você não vai pagar, ou coisas desse tipo. Então, o que o podcaster tem que perceber é que ele tem um grande poder. E ele tem que saber repassar isso. Ele tem que saber falar, ó, custa tanto, senão não vai ter propaganda no meu e o ouvinte que contribua ou não. E eu faço do jeito que eu me entendo. Então, o podcaster tem que entender que ele não tem mediador. O professor de história perguntou a questão do Nerdcast. Eu acho o Nerdcast sensacional como modelo de negócio, eu admiro muito. Eu acho o trabalho dos caras muito bem feito. Eu gosto mesmo. Eu acho que eles chegaram num patamar que o ouvinte do Nerdcast não sabe o que está ouvindo um podcast. E essa é uma grande questão. Eu chegava, quando a gente esteve na Comic Con ano passado, e a gente via gente para falar com eles, falou, você conhece podcast? Eles, não. Eu falei, você ouve Nerdcast? Eles, ouço. Eu falei, mas peraí. Eu falei, então ouve o meu. É igual, só que é pior. Entendeu? Então, eles chegaram num patamar e é o patamar deles. Eu acredito que eles não tenham que se preocupar com isso também. Eles estão com outras preocupações. Então, eu acredito que é isso. Essa é a questão. Já que foi citado o assunto, vocês, aliás, todo mundo aqui, vocês conhecem de fato o Nerdcast, alguém não ouve, independente, ou nunca ouviu, mas não é como se estivesse fora da nossa podosfera, e eu falo nossa com realmente com algum orgulho. Por mais que é um pedaço pequeno, mas seja um pequeno pedaço da podosfera, talvez em grande escala não dá pra ver. Eu sinto que, como um todo, a gente é um grupo sem organização. É realmente como se não tivesse ninguém para falar que nós somos um grupo. Porque a gente conversa, a gente se ajuda, tem os pau no cu no meio? Tem os pau no cu no meio, de fato, não dá para negar. Imagina, cara. Enfim. Então é como se esses que estão em um nível tão acima, em uma visibilidade tão alta, uma visibilidade proporcional a um YouTube, eles já não fazem parte disso. Eles não são a espososfera que a gente está falando. Então eles nem se aplicam no nosso conceito de liberdade, que a gente faz parte. Pensador faz parte, Trabuco, Ganso, Thiago. Complementar alguma coisa, cara? Não. Acho que só essa questão do quanto o ouvinte de podcast é fiel, cara. Isso é uma coisa muito impressionante, assim. É muito difícil você perder o ouvinte, porque o cara... É como se fosse uma relação quase de amizade até em algum ponto. Mas a questão do Nerdcast, eu concordo com isso. Eu acho que tem muita gente que ouve direto no site, assim, baixa no PC e ouve. E também eles não fazem muita questão de levar a mídia junto também, né? Você não ouve referência a nenhuma questão de podosfera e tal, nem nada. Por outro lado, tem muito podcast que eu comecei a ouvir por ouvir o cara participar do Jovem Nerd. Então, assim, também... Não sei, eu acho que a gente tem um potencial para crescer como mídia e todo mundo junto, assim, e que nem nesse tipo de colaboração. Eu acho que eu tenho, não quero parecer muito ingênuo, mas eu tenho fé na mídia do podcast, sim. Eu acho que tem um bom potencial, até potencial didático mesmo. Eu recomendo para meus alunos ouvirem podcast. Eu acho que você pode aprender muito com podcast, mais até do que às vezes em uma aula formal, como se insiste em fazer ainda hoje em dia. Então, eu acho que tem um potencial fenomenal. Eu tenho um episódio que foi passado lá no colégio em Maringá, da cidade que eu sou, um dos episódios que eu fiz, um mais antigo até, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, a participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial, foi passado dentro de um colégio lá. O pessoal, um ouvinte, entrou em contato. Acabei descobrindo que ele era de Maringá, ele nem sabia que era de lá também. A gente tomou um chopinho lá, foi conversar. Ele falou, cara, eu posso passar esse conteúdo para os meus alunos? Eu falei, pô, à vontade, cara, isso é maravilhoso, assim, né? E a forma como isso é disseminado, que é legal. E que você está falando da liberdade, né? Que não tem nenhum empecilho. Você fala a verdade, né? Você não segue a risca do livro de história, por exemplo, que te guia ali e fala assim, ó, você tem que bater nessa tecla, né? Fala, não, cara, a gente tem os fatos e os fatos são esses. É isso aqui que ocorreu, a gente vai atrás de papers europeus para fazer, no caso da Segunda Guerra, a participação dos brasileiros lá que a gente fez. E são fatos que a gente não encontra aqui, não vê. E eu acho que esse é o grande mérito do podcast, de você ter essa, poder falar o que você quiser. Desde falar sobre um filme, igual o Pensador está fazendo muito bem, um filme totalmente desconhecido, com todo respeito. Ou bandas desconhecidas também, que essa liberdade, né? Então eu acho muito bacana. Acho muito bom você falar do seu trabalho sobre bandas também, que é uma forma de liberdade interessante, né? Que a mídia proporciona. Eu acho que o que eu decidi fazer podcast é por causa da minha paixão incondicional por música desde moleque, é que eu sempre fiquei muito irritado com o fato de que você aqui no Brasil, nós aqui no Brasil, só temos, pelo menos antes da internet, mas mesmo com ela aqui, só temos acesso a uma camada de fora do até quanto você pode ouvir ou conhecer de artistas, seja dentro ou fora do mundo da música. E quando eu comecei a fazer podcast, eu disse, não, vou fazer um podcast sobre bandas. Não, eu me recuso a fazer sobre bandas famosas, não porque já existem 300 podcasts que fazem isso, mas simplesmente porque tem todo um mundo aí fora que nunca foi apresentado para o público brasileiro que gosta de música em nenhuma mídia, seja TV, seja rádio, seja YouTube, o que for, e que está ali esperando. E que ao mesmo tempo você é subjugado a ligar uma rádio ou uma extinta MTV ou no YouTube ou o que quer que seja e ser jogado na cara conteúdos que são decididos por outras pessoas sobre que tipo de banda você deve ouvir, que tipo de estilo é o trending topic, o que é legal, o que tá bombando, o que não tá bombando, em vez de deixar na tua mão o poder de decidir o que você quer ouvir ou não. Foi assim que começou o projeto Som no Caixão, de trazer bandas com a autonomia dessas bandas, de liberar o trabalho delas aqui no Brasil, completamente gratuito para download e repercussão no Brasil, sobre quaisquer gêneros de música boa, e surtiu um efeito excelente. A gente já cobriu coisas estranhas, como jazz russo e blues japonês, ou bossa nova italiana, de bandas, de artistas que nunca teriam chegado aqui se não fosse isso. Eu fiz grandes amizades no mundo da música independente mundial por causa disso. Porra, eu já fiz episódios com bandas nacionais que são desconhecidas no Brasil, que por si só já é ridículo, apesar da facilidade que a internet dá, supostamente para você divulgar o teu serviço. Mas o fato de você ter um serviço, você ter a internet para divulgá-lo, não vai fazer a Tinkerbell chegar com a varinha e te tornar super visto por todos. Você ainda assim é filtrado e impedido e embarreirado pelas mesmas corporações ou algoritmos, como se tivesse uma mesa decidindo até onde você pode ir, até onde você pode conhecer. E o meu trabalho tem sido esse desde então, e apesar de eu não ser um podcast super ouvido, não ter milhares de ouvintes, meu público é muito fiel, fiz grandes amigos por causa disso, inclusive dentro da música ou dentro da literatura, que foi o segundo projeto, que foi o Desleituras, de fazer audiocontos de autores em ascensão no Brasil, que nunca foram publicados e que às vezes precisavam ter um lugar a mais para ouvir, para divulgar seu trabalho. Ou o Necrofilme, onde eu falo de filmes igualmente livres que nunca sequer foram lançados no Brasil, e por aí vai. Então eu acho que não pelo modelo comercial, era mais por vontade mesmo que eu tinha e tenho de mostrar para as pessoas que para tudo que você quiser, para cada 10 coisas que te mostrarem e disserem você tem que consumir, você tem 1000 outras por trás tão ou mais talentosas do que o que você é obrigado a consumir, e tá tudo ali, você só precisa esticar a mão e pegar. E é o que eu acho super importante também na liberdade de podcast, que de outra forma você talvez não teria. Talvez numa rádio a autonomia ou a liberdade de propagar uma banda que não querem que seja propagada ou um clipe que seja visto ou o que quer que seja. Eu acho isso importante no podcast também. Qual é o seu nome? O Teodoro, quer fazer uma colocação? Então, voltando a falar nesse assunto da didática, a gente viu a visão de um professor e eu gostaria de falar, eu que ainda estou no colégio, eu estou no terceiro ano do ensino médio, e eu escuto podcast desde o ensino fundamental, do nono ano. E eu vejo que realmente o podcast no colégio e pessoa da minha idade, tanto que eu acho que aqui eu sou o mais novo, Eu escuto podcast desde 2015. Eu comecei pelo Xadrez Verbal, que eu acompanhava o canal no YouTube. Eu descobri que ele tinha um podcast. E eu vejo que, hoje em dia, quem é da minha idade, ela não quer, ela não tem paciência, ou não tem... É porque não, o YouTube, por que ele é tão popular com o jovem? Eu vejo que é muito fácil para ele ver o vídeo, e em seguida, sim, o YouTube já recomenda vários outros vídeos, e é assim que muitos canais explodem. E já o podcast, você escuta um podcast e não tem uma recomendação de um outro parecido. Então ele fica preso naquele. Uhum. E é o caso do Nerdcast, que tem muito jovem que escuta ele, mas eles não conhecem os outros podcasts. Sim. E eu vejo que, além do Nerdcast, um outro podcast muito famoso entre os jovens, pelo menos no meu colégio, é o Saco Cheio Podcast, que ele é um podcast que fala qualquer coisa, só que o canal no YouTube dele, ele pega trechos e, sim, divide em pequenos pedaços, e eu acho que é isso que o jovem, ele não quer ficar uma hora escutando podcast, quer ficar pouco tempo. Então eu, por exemplo, vou de ônibus, e daí eu fico lá uma hora que eu pego o ônibus escutando o Churume, por exemplo. O cara saiu do Xadrez Verbal pro Churume, cara. Pois é. Tô decaindo aos poucos. E eu vejo que o próprio Churume, ele daria muito certo com o pessoal da minha idade, que é um humor que, sabe, o adolescente gosta bastante, só que... Não é difundido. Eu já tentei mostrar pros meus colegas de classe o Churume, e daí eles falaram, eu vou ouvir, ou fala que não gostou. Sim. Tudo bem, ninguém gosta, mas... mas em contrapartida eu mostrei, não o Churume, mas o Xadrez Verbal pro meu pai, que também é um professor de história, e ele gostou muito. Eu não mostrei o Churume ainda porque eu não tive coragem. E ele também falou que queria passar pros alunos dele e até tentou falar, mas a mesma coisa. Não, o jovem não quer escutar podcast, ele quer ver pelo que eu vejo, quer ver uma mídia rápida, uhum, que dê um prazer instantâneo ali pra ele e acabou. Acho que é isso que eu vejo. E acabar com o jovem, né? E com o nerd também, com os dois. Sim? Só vou complementar o comentário do Teodoro. Você falou que o Saco Cheio, né? Ele é postado com um podcast no YouTube, só que cortado. É do Arthur Petri esse Saco Cheio, né? Sim. Eu já ouvi uma vez esse podcast. Eu não sabia que tinha canal no YouTube também. Mas, só exemplificando o que a gente falou aqui até agora, a corporação pegou um produto livre e editou ele para ficar conforme o que eles querem. Então, isso é um exemplo muito prático do que a gente está falando aqui no momento. Comenta, Ganso. A gente tem que lembrar também que o podcast é uma mídia de cotidiano, né? Então, muitas vezes, não, eu vejo que o jovem ainda não tem o cotidiano dele, os afazeres que o induzam a ouvir o podcast. Por exemplo, você vai de ônibus. Você pode ficar lá uma hora no ônibus não fazendo nada, não absorvendo nada, ou você achou a solução, arrumar um podcast. Dona Débora aqui tem uma pilha de louça lá na casa dela. Ela pode odiar o mundo enquanto lava a louça, ou pode deixar ele mais quentinho ouvindo o podcast. Eu acho que muitas vezes falta para o jovem isso, um momento, criar a rotina dele de podcast. Por exemplo, isso daí você vai perguntar para todos os produtores de conteúdo. Os downloads eles caem completamente quando? Nas festas de fim de ano. Porque são quando as pessoas rompem suas rotinas de trabalho, de consumo, de ir até os lugares, de viajar, de andar. Então você vê que rompendo a rotina, rompe o consumo também. Então eu acho que muitas vezes falta para o jovem criar essa rotina aí. E daí é criar alternativas que tragam aí os jovens aí, como o Matheus, que é um cara jovem. Eu vejo pelo meu perfil de consumo isso, porque eu comecei a escutar podcast trabalhando. Eu precisava escrever uma matéria na revista que eu trabalhava sobre Poderoso Chefão e acabei caindo no Nerdcast sobre Poderoso Chefão, que era bem lá nos primórdios. E foi paixão à primeira vista, assim, isso é raridade o que acontece, se apaixonar pela mídia mesmo. E como a função que eu desempenhava permitia que eu escutasse programas, aí foi na loucura, né? Entrou mais de 190 feeds assinados, essa loucura doida. Pega estrada hoje, 8 horas, só ouvindo podcast, não tem... acabou música, né? E eu concordo muito contigo nessa parte da rotina mesmo, da quebra de iniciar. Tanto é que todas as pesquisas que eu vejo de ouvintes de podcast, de perfis de consumo, a maioria são acima de 18 anos. A grande maioria esmagadora, assim. Pelo menos dos podcasts que a gente tem contato, assim, né? Pessoal que lava louça, exatamente. Lava louça, lava carro, faz tudo. Não? Ok. A gente falou bastante aqui agora sobre por que que a gente tem essa liberdade, ou de onde vem, mas às vezes pode se perguntar para quê? Para que serve essa liberdade? Eu agradeci muito que o Jeff veio. Cadê o Jeff ali, com a câmera na mão? Ele tem um podcast sobre tênis. Chama Tenistas em Ação. Escutem que é muito bom. Ele nunca entrevistou o Guga, tá? Ainda não. Ele achou um labrador, achou que fosse ele, mas não deu. Era. Não era o Guga, infelizmente. Enfim, é um podcast mais nichado do que tênis. Vamos lá, não é um esporte muito conhecido, popular por aí. Popular, né? Exato. Também tem isso. Mas é tão interessante ouvir uma pessoa que gosta daquilo, falando com pessoas que entendem tão do meio. Você entrevistou o cara que fez a primeira academia de tênis no Brasil, no último podcast. Desculpa, eu não me interesso por tênis, realmente não é uma coisa pra mim. Mas é tão legal ouvir pessoas que gostam daquilo. É a vida. Pois é. É tão legal ver alguém que... Dá bem, cara, eu vou tentar então. Dá pra tentar fazer alguma coisa. Tão maneiro achar alguém que conhece, falando com pessoas que entendem do meio, que eu ouço. Eu ouço mesmo sem entender e sem gostar, teoricamente, porque é uma coisa que eu vejo que é real, é sincera. Diferente de quando eu vejo uma reportagem sobre tênis, falando primeiro do esporte atual, que eu não vejo, não sei mais, enfim, esporte espetacular, acho que tem. Isso. Você vê que é uma matéria totalmente truncada, contratada pelo cara que vai vender o jogo na TV, e não é para uma pessoa que realmente gosta daquilo. Fala com a gente um pouco sobre fazer um podcast tão nichado. E principalmente por que você escolheu o podcast para fazer isso. Posso fazer uma pergunta, Jeff? Aproveitar para perguntar, que a gente está tentando... Não. Dentro da liberdade da mídia, vamos por assim, você entendendo como que funciona, você tendo contato para achar as pessoas, para montar uma pauta, etc. e tal. Você acha que se você chegasse numa rádio, numa televisão, vendesse esse programa, você seria aceito? Três, né? Cheguei na frente. Deixa eu lá. Bom, o fato de ser tênis foi uma escolha, mas poderia ter sido tecnologia ou voleibol ou outra coisa, né? Mas o que eu queria mesmo é em alguma coisa que eu tivesse alguma maneira de poder perguntar, conhecer o mínimo possível, ter como buscar conhecimento, além de praticar, né? E uma coisa que eu gosto é de ouvir histórias. E o que o Rui falou ali, nos canais normais, né? Nas mídias normais, numa Globo, num SBT, seja lá qual for, numa TV, uhum. Você vê as coisas muito quadradinhas, né? E aí você vê na hora que o cara vai entrevistar um Guga da vida, você fala, porra, o cara vai entrevistar o Guga, um ídolo nosso, o cara que foi tricampeão em Roland Garros, né? Enfim, vou ouvir o que o cara vai falar. Daí o cara vai lá e faz uma perguntinha básica, que não tem nada a ver, você fala, puta, mas só isso? Agora, com podcast, não. Você tem a possibilidade de ficar lá e explorar o máximo do cara. Né? E esses caras têm tanta história para contar, indiferente do esporte, não fala de golpes, raquete, sei lá. Mas os caras têm histórias de vida, de superação. Esses dias, eu entrevistei uma mulher... Ela tem 66 anos e ela teve uma vida assim, uma história de vida sofrida, porque quando ela era criancinha, ela foi no clube e foi ver um treino de tênis, o professor viu que ela estava interessada e deixou ela brincar ali. O pai dela viu ela brincar, levou ela pela orelha para casa e deu uma surra nela. Enfim, ela não pôde fazer aquilo, ficou com aquilo, cresceu, casou, teve filhos. Pela vida dela, ela não pôde praticar o tênis, uma coisa que ficou incrustada dentro dela. Ela tinha todos os motivos para ser uma mulher deprimida, triste, enfim. Mas ela esperou, o marido dela morreu, ela ficou viúva, e aí ela foi inscrever o neto dela para praticar o tênis, e ela falou, quer saber, quem vai escrever sou eu. Fica aqui, Beto. Eu falei, mas vó, foi, não era eu que ia jogar? Não, peraí que já já você vai se inscrever. Quem vai escrever agora sou eu. E ela se inscreveu e hoje ela está praticamente dando palestras. É, que ela começou a jogar com 60 anos e que isso não é limite. Então, quer dizer, eu posso entrevistar um ídolo. Você falou do cara que fez a primeira academia de tênis. É o Paulo Cleto. O Paulo Cleto ele tinha um blog super movimentado. Chegou a ter 10 mil pessoas por dia comentando ali. O cara comentava na ESPN. E você tem a possibilidade de entrevistar um cara desse e a possibilidade de entrevistar uma dona de casa que pratica o tênis e que tem uma puta de uma história de vida. E que ela falando aquilo, ela inspira outras pessoas vão ouvir aquilo e falar, puta, se ela consegue, por que, que também não vou conseguir? Então isso dá um clique nas pessoas, né? Então o podcast tem esse poder, né, Trabuco? É, eu não conheço outra mídia que faça isso. É, então. Exatamente. Exatamente. E aí você está falando, puta, eu não pratico tênis, não é um negócio que me interessa, mas ali você tem, de repente. É, você ouve uma história e você começa a ver o esporte e começa a ver as coisas de uma outra forma. E aquilo, de repente, pode só te interessar. E você fala, puta, tênis não é aquela coisa chata. Além do esporte em si, você tem histórias ricas ali, né? Então, o que eu acho mais interessante de tudo isso, além do esporte em si, você ter a possibilidade de ouvir histórias fantásticas, né? Não? Não, perfeito o que o Jeff falou. Então, assim, essa liberdade faz com que o Jeff faça um programa foda sobre um assunto, enfim, nichado, mas de maneira absurda, de maneira que você não vê em nenhum outro lugar. Pensador Louco, falando de novo, fiz questão que ele estivesse aqui no debate, ele tem aí um podcast de música, que é música livre, música independente. Alguém que conhece o conceito de Creative Commons? Alguém? Não? Trilha branca? Enfim. Creative Commons é o contrário do copyright. A pessoa faz um produto musical e, em vez de falar que isso aqui é meu, ela fala, isso aqui é meu, mas você pode usar como quiser. Chama de copyleft, em vez de copyright. As músicas que você mostra, praticamente a maioria delas, não sei se todas, mas a maioria delas são livres, de fato. E mesmo de alguns artistas que não trabalham sobre Creative Commons ou copyleft, eles ficam tão encantados pela possibilidade de alcançar novos ouvintes em outros lugares que, mesmo sendo listados por tendo restrições quanto a compartilhamento, eles liberam a possibilidade de compartilhar a música para, claro, alcançar novos mercados. É claro, ninguém é inocente a achar que não. Ninguém é tão santo assim, né? Exato. Mas ainda assim estão dispostos a fazer isso em prol de ter uma liberdade de alcance que de outra forma talvez não conseguisse. Sim. Tem o podcast de música, O Som no Caixão, tem o Necrofilme Com, fala de filmes que ninguém viu na vida. E mais uma vez, que mídia que você vai poder falar isso? Às vezes vai ter um canal no YouTube de filme B que ninguém conhece, enfim. Mas a mídia que está pronta para fazer isso é o podcast, por causa da liberdade que a gente tem na podosfera. Voltando um pouquinho ao assunto do Jeff, do Tenistas. Tem um podcast que chama Tricô de Paz, se não me engano. Sim. Tricô de Paz? Tricô de Paz. Cacau, sei que é fã do Tricô de Paz, ouve pra caramba. Sim, vai falar. Tem essa. É pra todo mundo falar aqui. Você já viu programa na TV sobre paternidade? Como você pai é fácil, na verdade, enfim. É um erro em geral, mas tudo bem. Câncer errou duas vezes, recentemente. Esse tipo de programa, como Tricô de Paz, programa sobre paternidade na TV, como você enxerga a diferença desse tipo de programa de alto nível pro podcast? Qual você acha que é a diferença entre os dois? Então, acho que um programa que nem o Tricô de Paz, por exemplo, eu não sei nem se ele teria esse espaço, porque o que é discutido em geral no episódio do podcast é tipo perrengue mesmo, assim, eu tô ajudando a minha esposa a cuidar do meu filho, é foda pra caralho, tô fazendo um papel que ninguém nunca me ensinou a fazer, tem gente chorando no podcast e tal, é um negócio que não vai pra TV, tipo, sem contar que apesar de ser um podcast que vai falar sobre paternidade, ele vai envolver muitos outros aspectos, como o que a gente está falando aqui. Não é uma coisa tão objetiva, assim. Tem outros contextos. Então, eu não tenho filho, eu não quero ter filho. Estou ouvindo um podcast sobre paternidade, que é o podcast, um dos podcasts que eu mais escuto. E ainda assim ele me ganha, porque tem outras coisas envolvidas. Eles vão falar sobre feminismo, eles vão falar sobre o papel do pai dentro de uma família. E eu não vejo uma forma tão aberta de isso acontecer, justamente por não ter essa liberdade que a gente está falando aqui, assim. De realmente você poder falar, cara, eu tô lá me fudendo para, sei lá, viver minha vida, assim. Uhum. E acontece, não é o único podcast, sei lá, tem... Puta, não vou lembrar agora. Mas tem outros podcasts, assim, que seguem a mesma linha. Sim. E é isso, assim. Você tá falando de uma parada muito pessoal, que aquilo vai abrir a cabeça de outras pessoas, mas é de uma forma muito menos objetiva, que eu acho que numa mídia de massa é o que mais acontece. É, o Tricô é um bom exemplo do que a gente estava falando agora, do transportar a mídia, do sair do podcast. Eu tenho algum contato com o meu xará, Thiago, lá. E eles começaram no Facebook. Eu comecei a acompanhar a página deles no Facebook, a página do Thiago, que era o Paizinho Vírgula. E sou pai de 2 filhos, gosto de consumir esse tipo de conteúdo. Eu fui conversando com ele, a gente entrou em contato com ele. Pelo Facebook eu já entrei em contato com ele. E ele explanou a ideia de fazer o podcast, de levantar a mesma palavra, porque a forma como ele trabalhava, ele tinha uma página de grande sucesso dentro do Facebook, só que ele não conseguia passar ideias. Porque toda ideia que ele passava, principalmente essa questão paterna, né, você ser o pai, tomar as rédeas de uma criação, às vezes, que o homem não tem esse papel, geralmente, infelizmente, no mundo. E ele falou, a gente era massacrado no Facebook, cara, era massacrado. Tentei ir pro YouTube, também não consegui. E achei o podcast a mídia perfeita para mim fazer isso. Porque ele abre o podcast já falando, paternidade supimpa, né? E vai embora, cara. E fala sobre tudo, todo mundo que tem esse sentimento de buscar mais a criação, ir atrás. E alguma raiva do que acontece no mundo sobre algumas questões. É, ele conseguiu passar lá de uma forma muito limpa, muito, muito prazerosa de se escutar, assim. E agora ele até montou um canal no YouTube, só que com um formato um pouco diferente. Mas só o podcast mesmo conseguiu transportar essa ideia dele, do que ele queria fazer mesmo, do que ele queria passar, coisa que ele não tinha. E ele sempre comenta que o podcast, ao contrário da página do Facebook, ele ganha muito dinheiro com o Facebook e tem muito mais retorno com o Facebook, retorno pessoal de pessoas entrando em contato, do que com o podcast. Mas não existe nenhuma outra mídia que ele consiga transportar tanto que ele quer mesmo como podcast, e que para ele seja tão prazerosa fazer. E acredito que para quem ouve, quem consome o programa deles, também é muito mais prazeroso também. Colocar que é interessante, fechando aqui, que o podcast deixa a liberdade para a gente tanto se expressar o que a gente sente de verdade, quanto para a gente ouvir o que as pessoas se expressam e ter uma reação a isso, né? Isso tudo remete às transformações que a gente tem com a mídia. E essa é a próxima debate que a gente vai ter daqui a pouco. A gente vai refletir um pouco junto com o Ganso com o que o podcast transformou na nossa vida, o que a gente conseguiu tirar disso, tanto como produtor quanto como ouvinte, né? E isso vai ser daqui a pouco, que a gente vai ter um coffee agora. Então tem... Eita. Só pra quem é padrinho, né? Então a gente vai ali pro coffee. Então vamos combinar de voltar aqui 4h25, pode ser? 4h20 é bom. Então aproveitem ali, comam bastante, porque tem muita comida. Então aproveitem que tem o cookie da Nutrabio. Isso. Tem o cookie do Pensador. O Pensador deu o cookie pra gente comer. E tem umas coisas a mais ali. Eu não ia fazer essa piada, prometi. Deixa eu ver.